O inferno é igual coração de mãe, né, Trump? Sempre tem espaço pra mais um filha da puta. Eu podia seguir a minha vida cantando as mesmas merdas de sempre, mas eu tô cansada. Tudo que me dizem já não é o que me basta. As minhas escolhas já não têm alternativa. Unido, Niteu, o que que eu vou escolher? Se eu mava dia fútil, eu vou impactar o mundo. Presta atenção nisso, humanidade. Ratos e leões vivendo no mesmo sistema. Reflito, o que tamo fazendo aqui agora? Não sou mais que ninguém, mas uso o que tem na cabeça. Ok, vamos lá. Tempo pra pensar no que a Júlia Costa quer. Ter notoriedade em cima de uma atrocidade. Ganha grana fácil, mas esquece, eu não sou branca. Muda. Talvez seja melhor eu tentar outro caminho. Fazer um som meia boca e depois divulgar tigrinho. Parece normal, mas eu tenho uma coisa, consciência social. Então, muda. Agora, 2 da manhã e eu tô me perguntando: será que a minha bunda é grande o suficiente pra fazer videozinho e estoura numa trend? Isso sem ofensa, claro, muda. O que a Júlia quer, o que a Júlia vai ser? Muda a vida, muda tudo, mas não muda a minha sede. O que a Júlia quer, o que a Júlia vai ser? Muda a vida, muda tudo, mas não muda a minha sede. O que a Júlia quer, o que a Júlia vai ser? Muda a vida, muda tudo, mas não muda a minha sede. Saiba, eu não temo nada, isso me diferencia de quem fica no aguarde esperando que algo mude. Bichuda, de 1,60m, tá com medo do quê? Se tá no mundão, aguenta. Uma mulher que não se desafia, está fadada ou fica no mesmo de sempre, eu não faria isso com a gente. Depois dos 20 e pouco, é agora ou nunca. Então, ensino como faz pra esses filha da puta. 2025, saiba que eu não tô nem vendo. Assina aqui agora o meu novo testamento. O que a Júlia quer, o que a Júlia vai ser? Muda a vida, muda tudo, mas não muda a minha sede. O que a Júlia quer, o que a Júlia vai ser? Muda a vida, muda tudo, mas não muda a minha sede. O que a Júlia quer, o que a Júlia vai ser? Muda a vida, muda tudo, mas não muda a minha sede. Saiba, eu não temo nada, isso me diferencia de quem fica no aguarde esperando que algo mude.